direita, saída da El, vai até Leda, após Bridge e Upper Zuluno 6. É, o controle 198 e o transponder 5013. Bruno 885, correto, portão 8, chama pronto, feedback estacionamento. Vai chamar pronto, feedback estacionamento 885. Juliette Bravo, prossegue o táxi via Lima, ingressa na cabeceira 35 e prossegue o táxi via pista até a Adena, me escuta até o corte. Senta. 3662, boa noite, tráfego avistado, livre pouso no zero, vento 1, 10 graus, 129, o ajuste no zero, 13, então 3662. Autorizado pouso, pista no zero, 0132. Benson 060-3858. 3858, it was cleared before descent to 2,000 feet, NH1013. You're cleared from restrictions ahead. It's cleared also the final LS X-ray runway 10, report established on localizer. Okay, I'm sure that the exact clear down 2000 set NH1013 and ILS the first out of that spectrum X-ray procedure down 3853. Corre, Salvador Bosch, 63, Sinemia 310, boa noite. O ajuste na 017, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, minha 310. Boa noite, LetNet Bravo. Sinemia 310, no solo 52, viva direita via Fox, acusa livrando a pista. Ok, livrando a pista na Fox, Sinemia 310. Livrando a pista, 6310. 6310, chame agora o solo em 121.9, boa noite. 121.9, boa noite. Complete final in contact tower 118.95. 118.95, down 38 seconds. Summit tower, good evening, down 3858. Sun 3858, having signs, check landing gear, clear to land at runway 10, wind 110 degrees, 10 knots, QNH 0013. Okay, we are clear to land runway 10, Sun 3858. Bermuda 398, informação Sierra, passa 190 para 150. 398, sem identificação, dessa via para 2000 pés, ajuste 1003, chega da margem. Ativo autorizado, via, chegada a margem, altimetro 1003, voo 1398. Salvador, boa noite, voo 6113, para autorização. Brasília 360, Sérgio da Serra, portão 4. Voo 6103, boa noite, formação Serra, confere. Brasília, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulu 1977, conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8 e aciona 5006 no transponder. Paciente, autorizado 360 para Brasília. Decola com da pista 10 com curva direita, saída Arcos, Elefa, Aperzulu 17, após conforme rota, controle 119.8, transponder 5006. Gol no meio no 3 correto, portão 4, chama pronto para o SPEC, na menos. Chama lá, gol 1 no meio no 3. Salvador, boa noite, Papa Romeu Alfa, Delta Bravo, autorização para Maceió, 390, 30. Papa Romeu Alfa, Delta Bravo, boa noite, só confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. Está no pátio 5, decola da pista 97. Sim, só um instante para cópia, o Alfa, Delta Bravo. Salvador, ground control, 3858. Então, 3858, taxi vai a Alpha Juliet Gate 3. Alpha Juliet Gate 03. Papa Romeu Alpha Delta Bravo, pronto, copy. Afirmo. Autorizado Maceió, nível 3, 10, decola da 17 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, após interceptar pelo Whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8 e aciona 5543 no transponder. Autorizado Maceió, nível 3, 10, decolando da 57, saída Puca, transição Jamo. 118.18.18 é o controle, 5.3 o transporte do Papa Romeu Alfa, Delta Bravo. Alfa Delta Bravo apenas confirmando Puca transição Caju, ok? Passando pela posição Jamo. Puca, Jamo, Aracaju, é o previsto 58. Sim, Puca, Jamo, Aracaju, Delta Bravo, tá? 5, pronto para acionamento. Acionamento, chame agora a torre 118.95, ajuste 10 no 3, Alfa Delta Bravo, bom voo. Boa tarde, bom trabalho. Salvador, muito bom. Boa noite, Papa Romeu Alfa, Delta Bravo, está no pátio 5. Pronto para acionamento. Alfa Delta Bravo, autorizado acionamento, reporte táxi. Reporte táxi, Bravo. Lima 398, autorizado sinal IRSQ, reporte estabilizado, ajuste permanece padrão. Voo 3398, autorizado sinal ILS X-Ray, cabeceira no céu. Chame a torre 118 decimal 95 para o táxi. Cruzar o táxi até Papai, aposto para ingresso, Alfa Delta Bravo. Cuidado, alinhar, cabeceira no 7, aporte pronto, Alfa Delta Bravo. Depois parar, Bravo. Salvador, voo 185, para o putback acionamento. Voo 185, livre de acionar, reporta táxi. Reporta o táxi, 185. Papa Romeo Delta Bravo, tá na... Cabeceira 17, aliado, pronto. Alfa Delta Bravo 3-0 decolagem, pistão 1-7, vento 1-0 graus com 11 nós. Delta Palme Alfa Delta Bravo, decolada os 07, controle 119, decimal 8, boa viagem. 19-8, bom trabalho, Bravo. Controle, boa noite, Papa Romeo Alfa Delta Bravo. Meu Alfa Delta Bravo, se ele transponder 5543. Confirme a atitude que passa. 5543 acionado, cruzando 3 mil pés. Sim, estou autorizado direto para o CAO, Alfa Delta Bravo. Delta Bravo, seria possível dar presente direto ao Aracaju? Quantas coordenação com Recife, Alfa Delta Bravo? Confirmando que está passando 3 mil, né? 4 mil agora, Tereza. Estabilizado, sinal INS X-Ray, baixado, travado, gol 1398. Bono 398, completa final, torre 18, decimal 95. 118.95, 2 Salvador, obrigado, boa noite, Bono 398. Boa noite, Bono. Torre Salvador, boa noite, Bono 398. Final visual, cabeceira 10, baixado, travado, agora 1,5 milhas da ponte do marcador externo. Gente, Bono 398, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, com 11 nós, o ajuste 1-0 no 3. Bom, no 398, livre pouso, cabeceira 1-0, 1-0 no 3, o ajuste. Autonomia, alterno galeão. Voo 985, táxi via base principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-18.95, ajuste 1-0 no 3, um bom voo. Ótimo, Índia Alfa, no ponto de espera 1895, obrigado, tenha uma boa noite. Delta Bravo chama Recife na 2005, alterna na 2545. 2085, 2545, bom trabalho, Bravo. Muito. 5 ali, mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 1885. Alô, você né? Meia 3 no 0. 8 no solo, 1 no 2, direita, 1 no 2, 1, décimo 9. Direita, 2 no 9, já 3 na direita. Recife, nível 3, 5, 0, via para o Whisky 5, 8. Decola da 1 no 0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-0-3-4 no transponto. 3-5-0, autorizado para Recife, conforme o plano de voo, 3-58, está na Puca, Jamo, Aracaju, Jamo 8, controle 5-0-3-4 no próximo ano, Xenia 6-3-1-0. Xenia 6-3-1-0, correto, confirmando o portão? O portão 6. Excelente, 6-2, chama pronto para o pushback, Xenia 6. Muito boa noite, Golna 398, Litrô, Sanassu, escuta. Golna 398, boa noite, táxi via Alfa, reportante, seu táxi foi Juliette, para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, Golna 398. Boa noite, 85, decolada 1-4, controle 1-1-9, decima 8, boa viagem. 7-9-8, boa noite. Boa noite, 398, ingressa Juliette, portão 08. Juliette 08, 398. Área 2224, vetoração para o sequenciamento. Curve à esquerda para o 065, limite será o localizador. Vai seguir tráfego, posição de 3 horas, 9 milhas, mesmo rumo deixando 150, faltando 72 da 30. Aposte no ideal de descida. O passageiro do esquerdo 065 está no ideal de descida, senhor. Gente, agora estabilizando para o 065 para descida. Agora, 065, 224. Salvador é o 35218 para descida. 35218, voo a Duna, desça para 2000 pés, 1003 ajustes. Tem condições de incrementar a velocidade? Afirmativo, voo a Duna, consegue manter 240 até Duna. Afirmativo, mantenha 240 até Duna. O senhor está... deve ter decolado de conquista aí, bem próximo da aeronave da passareira, está agora a posição de 9 horas, 10 milhas, mesmo rumo e destino, vai seguir paralelo ao seu tráfego. Se eu acelerar aí, chega todo mundo de acordo aqui para Salvador. Positivo, vamos fazer o nosso melhor para colaborar com o seu serviço. 5-2-1-8. Bom, Salvador, é pode iniciar a descida, senhorita? Boa noite, 85, contato radar na decolagem, voa Leda após Leda Bridge. Voa Leda, Leda Bridge. Está Gostaria 2224, desça para 3.000 pés ajustado 1013. 3.000 pés, 2224, pode incrementar a velocidade, bem? Mantenha a velocidade, vou aguardar o tráfego da trip dar uma aceleradinha, passar o senhor lateralmente para depois fechar o senhor no localizador. A princípio mantenha essa indicada, passaria 2224. Controle o trip 5218. 5218, prossiga. Prossiga, trip 5218. Poderia apenas confirmar até que nível estamos autorizados a descida? 2.000 pés, 1013, pro de Duna, aguarde somente a autorização para o ILS que saiu da 10. Maravilha, 2.000 com 1013, o 5218. Control, approach control, ground control, go 1613, 84, request pushback and start. Go 1613, clear to start up, report where for taxi. Roger, report for taxi, go 1613. 2224, informe que vai ultrapassar o curso do localizador. Aqui, informa que está mantendo 200 baixo, conforme combinado, ok? E mantendo a proa também, 224. 2224, limite serão 20 milhas na proa. No 885, chame Recife no 251, alternando 3325. Ground control, go 1613, ready for next alternate to Palmas, endurance 3 hours and 39 minutes, POB 167. 613, taxi via Indian Alpha to hold point 1110, hold point tower 118.95, 1810, 13. Roger, clear for taxi via India Alpha for hold point runway 10. Go 1613. Salvador Tower, go 1613, hold the point 1810, ready for takeoff. The 10, wind is 110 degrees, 10 knots. Line up and take off, runway 10, go 1613. Passaria 2224, desça para 2014, redução 1709, reporte estabilizado final LST. Mensagem sobre passaria? Afirmativo, passaria 2224, desça para 2014, de ajuste em Salvador, redução 1709, reporte estabilizado. Aqui, 2170, está estabilizado, 224. Trip 5218, 5 milhas para a Duna. Afirmativo, redução a critério para aproximação, ajuste em Salvador 1014 no momento, livre sinal LST, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5218. 16213, airborne at 28, Salvador Departure Control now, 119.8. Departure frequency 119.8, go 1613, good day. Torres Salvador, boa noite, 5512 no 8, no ILS, 2 milhas para externo. On our board departure. Autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 11 nós, ajuste 1-0 no 3. Trip 52 no 8. Livre pouso, 52 no 8. Go 16 on 3. Dois, formação Tango, Natal, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, após voo à posição Zipar, onde intercepta uppers do 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.8 e aciona 5036 no transponder. Autorizado para Natal, 370, decolando da B, espera curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Zipar. Intercepta a Brasilu 1-0 e segue na rota 19-8 alteração controle 50-56 da sua conta. São 3662 correto, portão 1, chama pronto para o pushback acionamento. Fala Salvador, muito boa noite, gol no 889, seguinte informação Tango, pronto para cópia. Gol no 889, boa noite, formação Tango, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso no 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.8 e aciona 5041 no transponder. Oi, Salvador, bom dia. Boa noite, passageiro 2224. Aproximação final 1-0, baixado secreto. Passageiro 2224, ajuste 1-0 no 4. Vento em Salvador 1-10 graus com 1-3 nós. Tempo autorizado, pista 1-0. Passageiro 2224. Pouso autorizado, pista 1-0, 224. Parte 3, atenção sinalizador. Salvador, muito boa noite, 3858-3770, Fortaleza. Trip 5298 copiou, Alfa Kilo, Pat 3. Agora sim, Alfa Kilo, Pat 3, 5298. Salvador, 3662, para o portão de acionamento. 3662, portão 1, livre de acionar, porta táxi. Livre o 3662. Plantão 3858, informação Tango Fortaleza, nível 370, pronto, copo? Copa, copo é o 3858. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pesilo 19, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-19-8 e aciona 5037 no transponder. Ok, autorizado 370 para Fortaleza, saída Momo, transição Froti, Upper Zulu 19, conforme a rota do plano, decolada 10, curva esquerda, controle 19, decimal 8, transponder 5037 para o 3858. Portão 3858, correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento. Chamará pronto no portão 3, para 3858. A saída dos 224 aos 36, solo 121, decimal 9. 219, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, passaria do 224, Libra. Passaria do 224, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, cara atento, 224. Vou no 613, chama Recife, 1288, alternando 260. Recife, center 128, decimal 8, planeable 126, decimal 0, go 16 on 3, good evening. Solo é o TAN 3858, portão 3 para o pushback acionamento. 3858, número 2 no setor, aeronave da companhia já finalizando o push no através 04, não me escuta aguardando. Comandante, número 2, TAN 3858. Motor Salvador, Senai 6303, passando agora 265, boa noite. Boa noite, gol Xanair 6313, identifica a chegada bom, que desça para 4.000 pés, hoje chama 014. 4.000 pés, desceu na bom. Outro lado de lá, por favor. Quanto é inicialmente a chegada Xanair 6313? Agora autorizado Índia Alfa, ponto espera 18, 95, 3662. Então, 3858, coordene com a equipe de solo, após a aeronave da companhia liberar o setor da retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, solicitado pushback acionamento para o setor 3858, coordenado. Solo, Ocean Air 6480 para pushback acionamento, posição 6. 6310, perdão. Ocean Air 6310, portão 612, livre acionar, reporta táxi. Porta da táxi, 6310. Salvador, é o TAM 3662, ponto de espera da 10 quilômetros. TAM 3662, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 11 nós. Autorizado a linha de decolar da pistão no zero, TAM 3662. Salvador, Trip 5216. Trip 5216, informação Tango, Aracaju, nível 190, pronto, cópia. Solicita, se possível, coordenar 130 e a saída Conde. 130 será coordenado, preparando a saída Conde, aguarda cópia. Trip 5216. Seguinte, capa. Salvador, Tancaredo 22, boa noite. Tem informação ativa, repetitivo Juazeiro, por gentileza. 2, decolas 4-1, controle 1-1-9, decimal 8. 19-8, 3-6-2. Momo, inicialmente aguardando o cópia, passaria 2-2-2-4. Gente, aguardando, prepara Momo. Solo Ocean Air 6310 com 130 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alternando Natal para o táxi. Ocean Air 6310 vai seguir a nave da TAM, finalizando o push no Traverse 04, prossegue via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1-18, decimal 95, ajuste 1014, agora um bom voo. Tá ciente, vai monitorar o TAM, segui-lo no ponto de espera da 10, monitora a torre 295, Ocean Air 63, 10, 1014, hoje. Paulo, é o... Paulo, é o 3858 com 147 a bordo, alternando João Pessoa com 4 horas e 23 de autonomia, pronto para o táxi. 3858, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1014, agora um bom voo. Tanque Alfa até o ponto espera da 10, 18, 95, 14, ajuste, Tan 3258. Trip 52 no meia, pronto, copy. Autorizado Aracaju, nível 130, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Conde e após Conde prossegue via Golf 677 até o destino. Controle em 119, decimal 8 e aciona 0260 no transponder. Autorizado Aracaju 130, decola da 10, curva esquerda, saída Conde após a Golf 677, chamando 1980 e aciona 0260 para o Trip 52 no meio. Trip 52 no meio é correto, parte 3 chama pronto, pushback no meio. Muito grato. Paulo Salvador, Gol 889, 908, para o pushback acionamento. Gol 889, livre acionar, reporta táxi. Autorizado chamar a táxi 889.